sei não. Ela diz que me ama, depois me abandona, me deixa só. Vou embora, sinto sua falta, sinto saudade. Sei não, ela diz que me ama, depois me abandona, me deixa só. Vou embora, sinto sua falta, sinto saudade. Cadê você, onde está? Cadê você? Sinto saudade, estou só, quero te ver. Muito tempo se passou e a saudade aperta. Aquela foto no álbum é o que me resta. Já tentei esquecer, mas acho que não consigo. Eu me sentia bem melhor quando estava contigo. Aquele abraço apertado, aquele beijo quente. Não consigo entender o que aconteceu com a gente. Estava indo tudo bem até aquele dia. Meu coração está partido, muita agonia. Você se foi, bateu a porta, não te vi nunca mais. Depois daquele dia eu perdi minha paz. Não penso em outra coisa a não ser em você. Eu pensava que nunca iria te perder. Era grande demais o nosso amor. Depois da perda que a gente aprende a dar valor. Aquele lindo sorriso, nunca te dei carinho. Agora entendo o que é estar sozinho. Estou pagando o que fiz e acho que mereço. Só dá valor quando se perde, esse é meu preço. Sei não, ela diz que me ama, depois me abandona, me deixa só. Vou embora, sinto sua falta, sinto saudade. Sei não, ela diz que me ama, depois me abandona, me deixa só. Sinto sua falta, sinto saudade. Sentir saudades é lembrar de uma coisa boa. Acho que nunca dei valor na sua pessoa. No meio de vários rostos procuro e não te vejo. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta o desejo. Os meus olhos enchem d'água, não consigo dormir. Não tenho mais alegria sem você aqui. É difícil aceitar, mas acho que te perdi. Sem você ao meu lado, eu não vou ser feliz. Vou viver eternidade sofrendo sozinho. Vou viver eternidade sem o seu carinho. Recebi uma carta sua, o mundo desabou. Fiquei sabendo que você já se casou. Eu sofri por algum tempo, mas depois refleti. Acho que agora você está se sentindo feliz. Estou pagando o que fiz e acho que mereço. Só dá valor quando se perde, esse é meu preço. Sei não, ela diz que me ama, depois me abandona, me deixa só. Vou embora, sinto sua falta, sinto saudade. Sei não, ela diz que me ama, depois me abandona, me deixa só. Vou embora, sinto sua falta, sinto saudade. Depois que você partiu, tô me sentindo tão só. Sinto um aperto no peito, parece que dá um nó. Eu tento me conformar com essa situação, mas é difícil me esquecer uma grande paixão. Você me despertou o mais nobre sentimento, capaz de me fazer compor o que eu sinto por dentro. Eu queria te dizer o tanto que eu te amo. O sofrimento que passei, que estou passando, eu já tentei te esquecer, mas eu não consigo. Viver sem você do meu lado é meu pior castigo. Ao seu lado eu me senti o homem mais feliz. Você foi a mulher perfeita que eu sempre quis. A nossa história infelizmente se acabou, mas com você eu descobri o verdadeiro amor. A nossa história infelizmente se acabou, mas com você eu descobri o verdadeiro amor. Sei não, ela diz que me ama, depois me abandona, me deixa só. Vou embora, sinto sua falta, sinto saudade. Sei não, ela diz que me ama, depois me abandona, me deixa só. Vou embora, sinto sua falta, sinto saudade. Ei, você partiu e nem me disse adeus, mas eu não te culpo. O culpado disso tudo sou eu. Agora eu sei o que é sofrer sozinho, sem ninguém ao nosso lado. Conheci várias minas, mas nenhuma delas preenche o vazio que você deixou em meu peito.